Então, 3172, complete sinais de nave, torre 1, número 8, decimal 3. 3172. Série 2231, reautorizado 2000 pés, reporte estabilizado da RD-628, após cara. 2000, após cara, reporte estabilizado da RD-628-2231. Aproximação número 2 para o pouso em Salvador, reporte final de 4 milhas, com trem de pouso baixado e checado. Quadrado 3172. Ativo, patrulha 10, manter o setor. Para ingresso na 197. 050, bônus 057. No solo, aos 17, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 121 decimal 9 antes de ingressar na taxiway Alpha. Então, boa tarde. Liberando a esquerda, gol no 755. Gente, chama o solo 121 decimal 9 à esquerda e mantém a posição antes de ingressar na taxiway Alpha. 219 antes da Alpha, gol. Série 2231, nós temos agora controle Salvador, 1-9-8. Grave 8, 55, táxi via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, informará na pátio 1, no 755 para ingresso. Sai, reporte, série 2231, no transfere. Tá 3172, pouso autorizado, pista 28, vento 21 no 0 graus, 10 nós, ajuste 10, 11. Leve pouso, tá 3172, tá 28. O contato 198, passaria 2231. Controle, passaria 2231. Passaria 2231, chama agora, 198. Controle Salvador. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, desceu para 2000 pés, altímetro 10119, reposte na final do procedimento do VORDME da pista 28. Já mantendo 2000 pés, 1-0-1-1, reportaremos o sinal do procedimento do RD-628-2831. 35 para o tanque, segundo 37, 4 horas e 1, alterna com fim. Par Romeu, Sierra November Victor, chame agora Centro Recife, 13325, alterne 1288. 13325-288, November Victor. 925 são indicada. 259. Gente, reduza a velocidade para 210 nós, gol 925. Reduzindo 210 nós, 925. 3567 são indicada. 220 nós. Gente, mantenha a velocidade para 3567. Confirme? Mantenha a presente velocidade para 3567. Mantendo 220 então, tá 3567. Bono 075, reautorizado 3000 pés, QNH 10, 111, após Serra Victor 1362, autorizado Serra Victor 1363, gol 1075. Gente, para 030, 3011, Serra 362, após 363, gol 075. Gol 075, chama agora, controle Salvador e 119, decimal 8, gol 1075. 98, boa noite. Sony, gol 1075. 1075, desça para 2000 pés, altímetro 1019, reporte na final do procedimento VORDME da pista 28. 2019, reporte na final, gol 1075, GPS 28. Ingressando na taxiway Alpha, boa tarde. Ativo 219, boa tarde. Mas Papa Golf, prossiga no fonte da mensagem. 63, autorizado a separar 2.500 pais. 2500, na Flora 363, Bono 075. No farol de correção, próximo é o farol da Barra, então. Confirmando a passagem da nave no saco, ingresso Índia para a posição 3. Negativo, vai dar passagem à aeronave da companhia que está taxiando via Alfa, após ingressa Alfa, Kilo, Pátio 3, reportando para ingresso no Pátio 1. Afirmativo, Alfa, Kilo, ingressa Pátio 3, reportará Alta 3172, obrigado. Facilitar o 3835, dá passagem ao colega aí, senhora. Afirmativo, então, 3835, mantém a posição, vai dar passagem à aeronave da companhia. Zero. Na proa de Pit, chama o controle de Salvador em 1918. 198 e Pit 040. Obrigado. Salvador, 3567, já está transferindo informação Anchorage. 567, desça para nível 030. 030, 3567. Seria 3000 pés? Firmou. Altímetro no 09. 1011, 3000 pés. Senta. Final de 5 milhas, baixo aí, travou 2230. No 075, reposto na final do procedimento R9. Já tá interceptando agora o 363, final do 075. No 075, complexo final do procedimento R9, chame torre 1.8.3. 23, seja. 2.00 graus, 1.0 nós. Ajuste 1.0, 1.2. 2.2, autorizado pouso 2.8, 3.1. Passarela 2.3.1, copiou autorização de pouso. Afirmativo, 2.2, autorizado pouso 2.8, 3.1. Fecha. 0.7.3.1.3. Solo, Xenia 6321 para pushback e acionamento, está na remota 3. Autorizado, chame táxi, Xenia 6321. Autorizado, chamando a voluntade, Xenia 6321. Autorizado, RNAV, Golan 395. Serve 362, RNAV, Golan 395. Controle, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, prossiga. Cruzou 1.200 pés, mantendo a proa da 107, curvando à esquerda, saída lotar. Cliente do tráfego na final da 28. Papa Tango Oscar Papa Golf, acione 5024, suba nível 090 na saída lotar. Oscar Papa Golf. Positivo, saída lotar, visitando o tráfego na final da 28. Oscar Papa Golf, modifique seu transponder para 5024. Ok, 5024. Checada, 1228. 206, na escuta do controle Salvador. Meu país, altímetro no 012, reposto na final do procedimento VOR-DME da pista 28. Desce via, reporte estabilizado. Nós pedimos o RNAV na outra frequência, pode completar? A gente vai prosseguir para o procedimento RNAV, desce para 2500 pés, na proa do Serra Vito 363. 2500 pés, Serra Vito 363, voando, obrigado. 5. Mantém, 3835. Passarela 2231 no solo aos 25, libere a esquerda, chama o solo no 21 decimal 9, antes de ingressar na taxiway Alfa, boa tarde. 219, antes da Alfa, boa tarde, bom trabalho, 31. Transponder 5116, controle 119, decimal 35. 1228, bom, 075, 0011. Mantém proa até 3 mil pés após curva esquerda. Gole, Eval, após Eval, direto para gás. 1935, consumo transponder. Só um momento, então 3217. Passaria do 2231, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportaremos os ingressos Pátio 2, esteja. Sinal 3217, transponder 5116. 5116, para 3217. Correto, entrando para o posto de estacionamento, para 3217. 395. Para o táxi Oceaner 6321 com 68 a bordo, autonomia 0320, alterna Goiânia. Só confirme o alternado, Oceaner. Alterno Goiânia. Gente, Oceaner 6321, no táxi via Juliette Alfa Golf, torre no 8 decimal 3, o ajuste agora 10012, bom voo. Juliette Alfa Golf, modular, postular 2883, 6321, obrigado, bom. Guardião 03, tem táxi autorizado, reporte para ingresso na 197. 567, chama a torre, obrigado, senhor. O Golno 925 autorizado a descer para 2500 pés. Após IPIT, voe em direção ao Serra Vita 363. 2500 pés, após IPIT, o 363, o 925. O Gol no 075, o seu solo foi aos 29. Só confirme a procedência, por gentileza. Guarulhos. Gente, Guarulhos, grato. Eu chamo agora o solo no 21 decimal 9, antes de ingressar no ataque, sou Alfa. Boa tarde. Tem 219. Vivo, patrulha 1 no 0. Desce no pátio 1. Pilo, pátio 3, pode desce pátio 3. Pode prosseguir no táxi? Afirmativo, passarei 2231, ingressa pátio 1, área remota 12. Pátio 1, remota 12, grato por gentileza, 200 barreiras? Afirmativo, será coordenado, passarei 2231. Grato, não se escuta. 03, confirme posição. 200, se possível. Gente. Gente, o guardião 03 ingresse na pista 17 aguardando para a decolagem, que é sequência para pouso na 28 nesse momento. Pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus com 09 nós. Ajuste 10012. Autorizado pouso na pista 283567. 075, ingressa parte 1 no gate 08. Parte 1 no gate 08, 3. Torres, 23, 235. Após Serra Victor 362, autorizado Serra Victor 363, desce para 2500 pés, QNH 10 no 2. Desce para 2500, depois Serra Victor 362, Serra Victor 363, Gono 3. Confirme o QNH? 10 no 2. 395. Controle, o Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, prossiga. Solicito um desvio à esquerda aqui na prua 300. 300 para evitar formação pesada. Gente, por quantas milhas hoje o Papa Golf? Mais umas 15 milhas. Gente, reportamos os desvios. Oscar Papa Golf. Gente, eu não desvio agora, pro 300. Gente, Romeu Tango Golf, livre acionamento, aguardando a cópia. Sim, está aguardando a cópia, Romeu Tango Golf, desculpa. 10, prossiga. De patrulha 10, reporte na vertical do parque Pituaçu. Guardião 03, aguarde para decolagem devido à sequência para o pouso na 28. Temos mais um tráfego para efetuar o pouso, aguarde para decolagem. 3567 no solo aos 31, na esquerda, estamos solo no 21 decimal 9, antes de ingressar no taxiway Alpha. 219, tá, 3567. 5 milhas fora, gol 925. Solo Salvador, tá 3567, livrando na sua escuta na Delta. Tá 3567, autorizado o táxi via Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Via Kilo Pátio 3, reportará para ingresso no Pátio 1, tá 3567. Avito 362. 2500 pés, não pronto, seu aviso 362, igual não treina, sim. Firme? Brazilian Air Force 2580, Yankee information. Ok, Brazilian Air Force 2580, stand by to clearance to Brasília. Salve Salvador, Hugo 1755, paciente da informação e autorização para confins. Bono 755, aguarde a cópia, confins. Aguardando, obrigado. Ingressa pátio 1 no gate 06. Ingressa no pátio 01 para o gate 06, tá 3567. Romeu Tango Golf, confia, copia? Agora copia. Romeu Tango Golf, autorizado por seguro 080, decola da 17 com curva direita na saída Coral, transponder 0263, controle 119, decimal 35. 080, toda sorte decolada, pode decolar, curva direita, saída Coral, 0263, transponder 0935, só para o táxi. Romeu Tango Golf, cotejamento correto, confia em pessoas a bordo. São três a bordo. Ciente, Romeu Tango Golf para acionamento, correção, para táxi, chame a torre no 8 decimal 3. 383, com vontade. 3297 para o táxi, temos 105, 3 horas e 30, Guarulhos. Ciente, 10. Utilizado o táxi via Juliette Alfa, quando na Golf Torre no 8, decimal 3, o ajuste no 012. Só informo que tem aeronave da companhia que vai parquear no gate 06. Atente a mesma. Juliette Alfa Golf, atenta a aeronave da companhia indo para o 6. Posso prosseguir então? 3, 2, 1, 7. Sim, mas... Okay. 03, decolou aos 35, tem condições de efetuar curva esquerda, agilizando ao máximo para o cruzamento do campo. Já iniciando. 25, ingressa via Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Kilo Pátio 3, lá para ingresso no 925. Afirmativo, está autorizado a alinhar e manter pista 28. E mantém, 3, 8, 3. Prossiga setor norte, chama agora o controle em 119, decimal 35, tem um bom voo. 119.35, até regra. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 03. Guardião 03, prossiga. Guardião 03, em voo policial para Santo Amaro, decolou de Salvador, com voo esquerdo, está... saindo da perna do vento da 17. Escuta permanente, Guardião 03. Reporte visual com área de pouso. Na escuta permanente. Para informação, Guardião não efetuará pouso em Santo Amaro, apenas sobrevoo. Vai afastar na radial 337 até 31.5 metros. Ciência grata. Nave da patrulha da Polícia Militar está afastado mais ou menos 5 milhas, ok? Tem condição de decolar? Afirmativo, visual com ambos os tráfegos. Gente, tá 3835, o vento 210 graus com 10 nós, o ajuste é 10012, tem decolagem autorizado, pista 28. Teve decolagem, 3835. Ationa gate 2925. Passaria 2231, não copia. Na frente do 31. Passaria do 2231, autorizado Barreiras 200 nível 200, Whisky 42, Lapa, direto. Decola da 28, mantenha proa até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição VATAP. Transponder 5053, controle 119.35. Afirmativo 200 Barreiras, Whisky 42. Passaria 2231, só confirmando o transponder 5053. Passaria 2231, cheque o rádio, informo Clareza 1. Ah, tá ok, como é que é agora? Clareza 5. 5053, transponder. Passaria 2231, correto, chame pronto, hora puxa acionamento. Portaremos, 31. 5, bom voo, boa tarde. 1935, graças, tá, 3835. Torre Salvador, boa tarde, Gono 395, estamos às 2 milhas, para você, aviso 364, baixado de casa. Xande, Gono 395, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização, Gono 395. Posso 340, tá, 3835. Tem um ponto de espera, Romeu Tangolf. Brasília 42580, zero right to copy. Correto. Brasília 42580, appeared de Brasília, flight level 380, via upper Zulu 17. Take off of runway 280, maintain heading until crossing 3000 feet after turn left, Gole departure, Ofito transition, Skokie. 5063, Salvador Departure, 1935. Usado, reporte no solo controlado, patrulha 10, vento 210 graus com 10 nós. Portará no solo controlado, patrulha 10. Turn left, first turn, turn left, Gole turn, departure, Ofito transition, Squawk 4063, Salvador Departure, 109.35. Brazilian Force 2580, flight level 380, and call code 5063. Flight level 380, call 5063. Correct, report to run red to taxi. Brazilian Force 2580. Bono 755, copia? Copia, Bono 755. Bono 755, autorizado com fins 360 nível, Upper Whisky 58. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, Eval, após direto Sagaz. Transponder 5125, controle 119.35. Estou autorizado para confins nível 360, via Upper Whisky 58, decola da 28, mantenha a proa até 3000, curva esquerda, Gole Sagaz. Gole Eval, até após Sagaz, 5125 é o transponder e 1935 é o controle, Gono 755. Gono 755, correto, chame pronto para o puxa e acionamento. Chamarei, obrigado. Três 395 no solo, as 41, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 121 do decimal 9 antes de ingressar no ataque, sou Alfa, boa tarde. 121-9, 20 da Alfa, boa tarde. Fala Salvador, boa tarde, Gono 395, liberando. Boa tarde, Gono 395, táxi via Quilo Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Quilo Pátio 3, reportando para ingresso no Pátio 1, Gono 395. 10, nós, ajuste 10, 12. Cruzado é pela IDA 28, Janeiro 63, 21. Torre está 3217, pronto, boa tarde. Agora já iniciando a curva para interceptar a saída lotar, ok? Gente. Patrulha Caçador 06. Caçador, é o Caçador 0B. Prossiga, Caçador. Ok, está abandonando a Dorinha e a comboio de... Tá, comprou o panel da barra e ingresso do corredor até 500 pés, mas curto o controle. Deixa Caçador 06. Controle Salvador, muito boa tarde, Janeiro 63, 21. Na M321, no contato radar da decolagem, mantenha pro até 3 mil pés após autorizado o perfil da saída gole e transição ao fito. Mantenha pro até 3 mil após gole ao fito, 6321. Chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 28.8. 3835, Centro Recife, 133.25, 288. Bom trabalho, até a próxima. Tango Golf decolou aos 4-5, controle agora em 119, decimal 35. Bom voo, boa tarde. 9, 35, boa tarde. Contando Salvador, Papa Tango, Romeu Tango Golf. Papa Tango, Romeu Tango Golf, contato radar na decolagem, suba para nível 080, saída Coral. 080, saída Coral, Romeu Tango Golf. Papa Tango, Oscar Papa Golf, mantém nível 090, chame Centro Recife, 126.85, alternando 25.45. 2685, 12445. Alternando 2545. Tenho 2545, obrigado. 2161, autorizado, chame táxi. Motor Ground, Brazilian Air Force 580, this is 4-1-1, request time. Brazilian Air Force 2580, clear text, report ready to cross runway 28. I point back, Brazilian Air Force 2580.